663, identifique chegada. Bom, desça aí, mantenha o voo 050. Identificação, bom, 050, 3663. Nenhuma informação aqui em Jaguaribe, não, para Costa. Uno 922 no solo ao 01, chame solo e 12 no mesmo 9. Dois autorizando táxi via Alfa Juliette. Você vai atender o Alfa e Juliette. 922, 606. Confirma. Alfa Juliette, 406. Vai. Se você anima troscópio? Baixado travado. Deu campo aberto. Azul 4299, com sua aproximação, aguarda autorização para pouso, o ajuste na 0195. 7. Continua a aproximação no 0195, azul 429. Quase 299, tráfego avistado, livre pouso no 10, vento 120 graus e no 0 norte. Livre pouso, cabeceiro no 0, azul 4299. Chame Recife em 1260. Recife é 260, obrigado e um bom dia, 23, passageiro. Então 3663, retorno para a final do ILS, esquerda para o 2190. Limite é o QD Mike no 20 de cima. 290 pronta, já de cima. Dá 3, só 979, puxa bem questionamento no 8. Qual o reporte para ataque? Autorizado a reporte para ataque. 3, 979. Serra Lima, nosso foco? Rio Serra Lima, autorizado Salvador para Serra Novembro, Hotel Papá. Mantendo nível 100, plano Yankee, após prosseguir visual. Decola, pistão 197, primeira curva à esquerda, saída a Momo, após direto, responder 5145, controle 1-9-2-9-2-9. Azul 4-2-3-4, cruzeiro 170. Chame Recife em 12545. 2545, graças. Liga na hora de locket. Se você anima, confirme pessoas a volta. 4299 no solo 04, livre direito, chame solo em 12119. chama solo no 219, as outras 219 do bordo. Solo Salvador, muito bom dia, o azul 4299, livrou na foto para o táxi. 4299, autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Está autorizado via Alfa, reportará antes da Juliette, o azul 4299. No 605, bom dia. Chegada Ponce, desça para nível de voo 060, ajuste no 015, retoração para final do procedimento LS. Mantenha a proa 210, limitado pelo QD Mike 120 do MDB de Simbra. Land gear, clear to land runway 10, wind 120 degrees, 10 knots. Gears down, clear to land 10, American 980. Desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. Seria 3663, 3 mil no 0 no 5? Afirmativo. Desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. 3304, desça para nível de voo 070, ajuste 1 no 0 no 5. 070, 1 no 0 no 5. Barra o meio quilo sem a linha pra cima. Reporte para trás, se o quilo se anima. Afirmo, 4299. Estava autorizado em ingresso do parte principal via Juliette para o gate 03. Via Juliette para o gate 03, 4299. American 980 on the ground, that is 08, contact, lift turn right, contact to ground, G121-90. Down American 982, clear for gate 1. Alpha reported before, taxi to Judith. Copy the ground. American 980, copy, go to Juliet. Da 3179, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte 1, no Indy Alpha, no ponto de espera, chama 2, sequência 1, no Mike, 219. Altímetro 1, no 0, no 5. American 980, copy the ground. Roger, hold short of Juliet. Esse nosso confirma autonomia? Pode confirmar o limite até 3304, por favor. TAM 3304, limitado pelo QD Mike, 120 da NDB de Simbra. Estamos 120 de Simbra, fazer 3304. Mike, Eco Delta, vento 1110 graus, 099, livre decolagem de pista 17. Estimatango, protocolo. Direto de Matango, autorizado Salvador para a Feira de Santana. Corredor Axé, inscrição de 1.000 pés após a ascensão para 1.500 pés, de acordo com autorização do controle. Decola pistão 1.7, primeira curva à direita, transforma em 5.1, controle 1.9, decimal 8. No 605, desça para 3 mil pés, ajuste no 095. 3 mil pés, 1095, 605. 1119, decimal 8, torre 1118, decimal 9. Checo Delta, decolado aos 11, chame controle em 120, decimal 8. Chamar a controle, Delta. Mike Delta, me escuta. Para acionamento, táxi, chame torre, frequência 118, decimal 9, altímetro 1095. Autorizado, puxa acionamento, gol 9077-1015. 077, mantenha a posição, aguarde autorização de puxa. Aguardando autorização, 9077, autoriza acionar na Prenec. 9077. Prenec, matando, confirme, CTG para o sol. Autoriza o 9077 acionar na posição? Negativo 9077. Ah, desculpa. Cliente de Matão, copiou o solo? 157. Na sua escuta, mais é do Delta. Trip 5217, contato radar 72 milhas nordeste do VOR de Salvador. Vou ir na proa de Bonf para chegar da Bonf e reposte no Pan Delta. Ok, já estava voando cedo, vou projetar pela proa. Gente, vou ir na proa de Pio. Sério, estável, está 3663. Está 3663, complete final do procedimento LE, chame torre na frequência 118, decimal 9. 1895, 3663. TAM 3304, reduza a velocidade para 2309, desça para 4 mil pés, ajuste no 095. 4 mil pés, 2309, reduzindo no 095. Livre pouso no 0, vento 130 graus, 089. Bom dia, livre pouso no 0, obrigado, 3663. Gol no 605, reduz a velocidade para 2009. Redução 209. Controle, o Mike Eco Delta, solicita regresso para pouso 17. Mike Eco Delta, aguarde. Aguarde, Delta. Mike Eco Delta, chame torre na frequência 118, decimal 95. Chamar a torre, Delta. TAM 3663, informa o tráfego à sua direita, a 500 pés, o helicóptero se aproximando para a pista, para a cabeceira 135. Não irá ter fim nessa aproximação. Obrigado, eu não aviso, 3663. Oi, o Mike Eco Delta, solicita regresso para a pista 17, pouso. O Mike Eco Delta teria condições de pouso para no 35? Afirmativo, Mike Eco Delta. Com Vento 120 graus, 07 nós, reporte na final da 35, Mike Echo Delta. Reportará na final da 35 Delta. Mudar o horário do voo aqui, tá pra 1047 km. 106225, quando tivermos seu voo, tivemos chamando. Obrigado. 05, desça para 2000 pés, ajuste no 095. 2000 com 1030 ou 605. Lima tem cabeceirão no zero. Lima tem 3179. Quero Delta na escuta da torre. Delta? O senhor tem intenção de pouso parado na 35, confirme? Afirmativo. Então o senhor está se aproximando para a cabeceira 28, o senhor já sente disso? 25, confirme destino e rota. Brasília, 320. Isso é o primeiro ponto. 219. 219, obrigado. Meia 225, saída prevista é Mon Munique. 19, solo. Solo, terra 3665, com 130 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna ao galeão. 077, autorizado taxi até o ponto de espera, via India Alpha no ponto de espera, chame torre frequência 118.95, altímetro 1015. Autorizado taxi via India e Alpha no ponto de espera 118.95 com 1015.9077. Vão no 605 para final do procedimento LS, curva esquerda, proa 140, reporte estabilizado. Esquerda 740, reportarei estabilizado o sinal do ILS 10. Tá, se possível, então 17, mais cuidado. Gente, agiliza o cruzamento na vertical da 17, reporte na final. Da 17, Mike Echo Delta. Tá agilizando, reportar no final Delta. 5 mares, 050-63-12. Com a velocidade de bola em casa. Mantenha o perfil de chegada, Chané 63 e Nautilus. Marca lá. 179, autorizado a decolagem. Vento, 1089. Autorizado a decolagem, 3079. Ponto de espera 1-0 pronto, gol 9077. 9077, mantém o ponto de espera da 1-0. Mantém 9077. 1-6, altímetro, correção. Controle 1-9, decimal 8. Autorizado, Delta. Controle de alta 3304, autoriza a prosseguir descida para 2000 pés. Autorizado 2000 pés, então 3304, ajuste no 095. Gente, 2000 para 3304. Como assim? Estabilizado no ILS, o gol no 605. O no 605, completo final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. Confirmado 18.95. 95. 18.95. Então 3304, reduza a velocidade para aproximação. Reduzindo a aproximação, 3304. Controle, muito bom dia, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, mantém escuro. Controle de alta 3304, autorizado o procedimento. Delta Então, 3304 para final do procedimento LS, curva esquerda, proa 140, reporte estabilizado. Retorno 40, reporte estabilizado, para 3304. Bom dia, 326-079. Precede 5 milhas, mantém 130 de ground speed, Boeing 737-800. Gente, 3304. 190 grau, 07 mais. Repouso no zero, bom dia, Gol 605. Baixado e travado. Menos 25, pronto 4. Pronto 4, 625. Menos 25, autorizado Salvador para Brasília. Nível 320, decola da pista 10, com a primeira curva à esquerda. Saída Momo, alvo após Nitsa. Transponder 5175, controle 119.8. Ok, autorizado Brasília no 320, pista 10, com curva à esquerda. Saída Momo, Nitsa. Transponder 5175, controle 119.8, China 225, saída Momo, alvo após Nitsa. Confirma. Vai manter permanente na sua quinta, certo? Bom dia. Então, 3304, complete final do procedimento, chame torre na frequência 118.9. Gente, chama a torre, tá 3304. Bravo, Oscar, após posição Nitsa. Ok, Momo, Albo, Nitsa, o chinelo é 225, grave. É 225, cotejamento correto, reporte pronto pra puxar essa nota. Reportará não, 225. É 225 corrigindo a saída, é Momo, Cogbo, após Nitsa. Momo, Cogbo, Nitsa, o chinelo é 225. 6225, reporte pronto para puxar o sonamento. Reportará, 6225. Estão aguardando pista livre, reporte baixado, travado. Já baixado e travado, está 3304, visual ao contrário. Lima Tango, mantém o ponto esférico na aeronave, passou externo. O Mike é que eu tenho solo controlado, confirma? A que tá no solo, os dois, livre corte. Vai interagir, senhora. Solicita autorização, vai seguir para a federação. Vai manter 500 pés? Afirmo. Sim, manter 500 pés na escuta do motor. Permanente na sua 500 pés, grato. Solo, Salvador, bom dia, gol no 605. 605, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 05. Alfa Juliette para o 5, no 605. Então, 3304, trago avistado, livre pouso no 0, vento 120 graus, 089. Autorizado pouso no 0, para 3304. Gol 9077, visual com repouso da TAM na curta da 10. Após o pouso do mesmo, a linha mantém cabeceira 10. Após o pouso, autorizado ali, manteu no 0, gol 9077. Direita proa 050, limitado pelo QD Mike 080 do NDB de Simbra, desça para 2000 pés no 095. Confirmando a esquerda 050 para limitado 080 de Simbra, 2000 com 095, 6392. Ana 6392, afirmativo. São 3259. São 3259, desça para 4000 pés, acho que nós éramos. 4000 bem-vindos, Lima Tango, tentando a estreia de turbulência do revoz da TAM, livre decolagem da 17, o vento 120 graus, 07 mais. 52197, desça para nível de voo 090. Então, 3304, no solo aos 24, liga direito, chame solo em 121.9. Liga direito, chame solo, só 3304. Afirmo, Kilo Serra Lima, autorizado, ligação 17, aporte alinhado, pronto. Juliette 04, autorizado, táxi Juliette para o 04. Juliette 04, para 3304. 9.8, Juliette Matam. Juliette Matam, fica no controle 199.8. 199.8, Juliette Matam. Mate Juliette, Romeu. Tá bom, meu. Está decolada 17. Gol 9077, ele veio colagem na 0, vento 1910 graus, 07 nós. Autorizado de colagem, posição no 0, gol 9077. Controle, Saldama. Se fosse Juliette Lima Tango, acione código transponder 0260. Acionado 0260, Juliette Lima Tango. Uniforme Juliette Lima Tango, mantenha disposições visuais, corredor Axel, no meu pé, reporte 120 milhas afastado de Salvador. Sim, um no meu pé, corredor Axel, via Bonfim, saída Candeias, reportará passado. Pode repetir qual a distância passado Juliette Lima Tango? 20 milhas afastado de Salvador. 10 milhas afastado de Salvador, Juliette Lima Tango. A sua transporta 5x5. Eu não copiei após bridge. Eu copiei antes do Luna 6, nível 360, pista 10, rua direita, Dael, Leda Bridge. 1923, saída Dael, Leda Bridge, em bridge intercepta. Antes do Luna 6, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. O transponder é 5176 e o controle 119.8. Confira. Ampêsulo 16, nível 360, pista 10, direita da El, Leda Bridge, Bridge Interceptor Via, transponder 5176, controle 198. 923, protegimento correto, reporte pronto para a pista. Reporte. A impressão que dá é que o microfone se afasta, né? E aí a transição vai ficando bem baixinha até sumir completamente, ok? 1923, confirmando, recebe 5/5. Agora, senhora. 070, Filo, aguarde um minuto, copo. Frequência livre. Boa. O que você ali, uma voz agora, teria condições de já cruzar o campo, disso? Luciana Lima, vento 1900 graus, 07 nós, super restrito a 2 mil pés, o que Luciana Lima, livre decolagem da 17. Só 3259, desça para 3 mil pés, permanece hoje. 3.153859, reduzindo. Lip 5217, desça para 4 mil pés, ajuste no 095, reduza a velocidade para 1709. 1970 para 4 mil. Pelo nosso Manaiti, o nome do país, decola pistão 97, curva à direita, corredor Axé, transponder 0134, controle 199, decimal 8. Lima, curva à esquerda, perfil da Momo, liberado da restrição, agiliza a medida possível, cruzamento do campo. Excelente, curva esquerda, livre da restrição, no perfil da Momo, e o Zerra Lima. Proa 170. 170 na próxima.